que se encontra lá? Eu acho que Alá encontra-se nos nossos corações. Mas eu pensei que Alá encontrasse em todo lugar. Não, isso não constitui a verdade. A realidade é que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima do seu trono, acima de todas as criaturas. É bem-vindo a mais um programa Saber Não Ocupa Lugar, na voz de Sheikh Musaji, relembrando que estamos ao lado do Instituto Hamza, no prédio da Hamburguesa. بالله الرحمن الرحيم يا إنسان بعد الجوع شبع وبعد الضمائر وبعد السهر نوم وبعد المرض عافية وبعد الفقر غنى وبعد السجن حرية فلا تحزن. طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في quando não fez nada, só para falar a verdade. Só porque está a procurar salvar vocês de Jahannam, do fogo de Jahannam. Se realmente esse alim, o que está a dizer, eu curar a Hadith no dia do bolso dele, merece maior respeito. Na verdade, o Alimo merece maior respeito. De lembrar que estamos na 25ª edição do programa O Saber Não Ocupa Lugar. Não me esquecendo de dizer para todos os ouvintes da Rádio Imano, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos aqui em estúdios com o Sheikh Taqdir, que vai nos falar um tema muito importante. Teríamos a oportunidade de falar o mesmo tema na semana passada, mas por alguns problemas que não nos deram a possibilidade de fazer o mesmo, transferimos para esta semana. Já estamos aqui mesmo com muita ansiedade de ouvirmos esse tema, que é sobre a mulher no Islam, que é a mãe, a importância da mãe no Islam. Sheikh Taqdir, tenha bondade, e nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter dado assim a melhoria mais rápida possível para fazer parte deste magnífico trabalho, que é para servir o Uma, aquilo que é a obrigação de todos aqueles que têm a sabedoria. Tenha bondade. Jazakumullahu khair, Sheikh Musaji, por esta oportunidade, né? Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابته قال صلى الله عليه وسلم أمك ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أمك ثم قال ثم من قال أبوك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Como o tema da semana passada, como o Sheikh acabou de dizer, era sobre a mulher, e em especial a mãe no Islam, então falaremos sobre este tema, inshallah. Prezados irmãos e irmãs, a gente bem sabe que no passado dia 8 de março celebrou-se internacionalmente o Dia da Mulher. Não para aquecer logo o baiano no princípio, mas eu aqui pergunto, as minhas irmãs de imagem em casa, vocês só merecem um dia de respeito por ano? Sinceramente, um dia em todo o ano, vocês só merecem o respeito uma vez por ano. Hoje, prezados irmãos e irmãs, queremos seguir o Ocidente, e por causa do qual estamos a sofrer gravíssimas consequências. Irmãs, mães no Islam, hoje o Ocidente tenta o máximo possível de desencaminhar as nossas irmãs com tudo aquilo que o Sharia te proibiu. Normalmente, as principais questões que eles colocam, eles dizem que o Islam não dá direito à mulher. Que o Islã escraviza, na'udhu billah, as mulheres. Minhas irmãs e irmãs, vamos fazer uma retrospectiva e ver quem, na verdade, deu o direito à mulher. É o Ocidente? Ou foi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ou foi a vinda do Islã? O Islã concede à mulher muçulmana e não muçulmana, que abrange todas as áreas humanas, espirituais, materiais, individuais, familiares, etc. Irmãs, o Islã concede direitos à mulher como mãe, irmã, filha, esposa. Hoje eu vou realçar mais o direito da mulher como mãe. Mas antes, como já passamos dia 8 de março, eu lembro um programa que o Sheikh teve, ele disse, quando houve aquele debate, que no domingo o Sheikh virá e falará mais sobre alguns direitos da mulher. Então eu vou tentar elaborar mais um pouco nesse assunto e depois vou falar mais sobre a mãe. Para a gente entender e valorizar melhor os direitos que o Islã atribuiu à mulher, é preciso olhar para o tema no seu aspecto global e não parcial. Temos que recuar no tempo e ver qual era o estatuto da mulher antes do Islã. Prezados irmãos e irmãs, a mulher antes da chegada do Islã era considerada uma simples mercadoria do homem, sem valor. Era considerada cidadã de segunda, ou digamos pior ainda. Não tinha direitos, mas em contrapartida, muitos, mas muitos deveres. Aí, irmã e mãe, minhas irmãs, minha mãe, minhas mães, veio o Islã. Este Islã elevou o seu estatuto. Considerou a fonte para o sossego e tranquilidade do homem. Como Allah subhanahu wa ta'ala, o Omnipotente, ele diz no Coran, no Surat al-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الله تعالى ديش ينتر والسنايش اشتا يدتر كريادو para vós esposas saídas de vós próprios, para repousar de junto delas, e ele estabeleceu o amor e a compaixão entre vós. Então o Islã concedeu à mulher muitos direitos. Por exemplo, eu vou mencionar aqui alguns. O Islã concedeu a independência econômica do pai, do marido. Antes do Islã, ela não tinha o direito à herança. Ela não tinha o direito à herança. O pai morreu, o marido, o esposo, etc., diziam que ela não tem nenhum direito. Mas o Islã disse que não, que ela tem um direito. Irmãs, o Islã disse que o marido não pode obrigar a mulher, a esposa, a partilhar das despesas da casa sem que seja da vontade dela. Nem obrigá-la a trabalhar fora. Antes do Islã, as meninas eram enterradas vivas. Hoje o Ocidente diz que o Islã escraviza as mulheres. Subhanallah. Prezados irmãos e irmãs, o Islã, quando veio, o povo árabe era um povo que ninguém queria governar. E uma das piores coisas que eles faziam era de enterrar as meninas vivas. Como eu disse no princípio, a mulher era tratada como mercadoria do homem. Quando nascia uma menina, os árabes se sentiam envergonhados. Eles diziam, que será de mim? Eu vou ter que enfrentar um genro. Eu vou ter que dar a mão da minha filha em casamento. O que as pessoas vão pensar de mim? Eles achavam isso uma vergonha. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Quando eles eram dados as boas novas de uma menina, ficavam zangados, furiosos. Consta, prezados irmãos, que certa vez a tribo de Banu Tamim, antes do Islam, era uma tribo lá em Meca, do Islam, antes do Islam, que estavam envolvidos nesta prática. O chefe desta tribo chamava-se Qais bin Asim. Qais bin Asim. Depois de abraçar o Islam, ele confessa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: um mensageiro de Allah, tive uma filha que nasceu quando eu estava viajando. A mãe, tirando proveito da minha ausência, tomou conta dela por alguns dias. Depois entregou à irmã que tomasse conta dela, isto é, a tia da moça, pensando que eu vendo ela já crescida, não a farei mal. Quando voltei da viagem, fui informado que a minha esposa teve uma filha, mas que pronto, ela perdeu a vida. E o assunto ficou encerrado por aí. A criança ficou em casa da tia por algum tempo, no cuidado dela. O que acontece? Certo dia, eu saí o dia inteiro. Eu disse que hoje vou fazer uma viagem, vou daqui até Anel Espírito. Vou voltar só à tarde, por exemplo, né? Então a mãe aproveitou, disse que pronto, esse é o momento oportuno para eu levar a criança e matar a saudade. A mãe e mãe, né? Saudade da filha. Pensando que eu não havia de voltar, que o marido foi, só vai voltar à tarde. Entretanto, o que acontece? O Qais bin Asim, ele diz: eu então mudei de planos e voltei. Assim que entrei em casa, vi uma criança linda, mas muito linda. Ela estava brincando. Quando olhei para ela, de repente senti grande amor por ela. Minha esposa notou isto, que eu senti uma certa atração por ela ser sangue, né? Meu sangue. Eu perguntei: de quem é esta criança, minha esposa? Tão linda que ela é. A minha mulher contou-me toda a história. Que ela teve o filho, que teve a filha, eu estava viajando. Toda aquela história, né? Contou tudo. Não controlei-me. O autor diz, ele diz que eu não controlei-me. E entusiasmado, levei ela aos meus braços, abracei. A mãe disse para a filha que esse é o seu pai. Quando ela soube que era o pai, começou-me a chamar de pai, Abajan, Abajan, querido pai, querido pai. Subhanallah. E aí o que acontece? Então eu ia brincando com a minha filha, já tinha já uma filha em casa. Os dias foram passados. Os dias foram passando. O que acontece, prezados irmãos, a minha ia crescendo, ia ficando mais linda. Subhanallah. Até que mais tarde, o que acontece, eu começo, já quando ela já começou a crescer, eu comecei a pensar, o Shaitan, começou já a apoderar-se de mim. E eu comecei a pensar, mas o que será de mim? Um dia, terei que enfrentar um gerro. As pessoas que vão pensar de mim? Tendo uma filha em casa, é uma vergonha. Então, naquela coisa, ele já não conseguia. Então, certo dia, o que é que ele faz? Ele diz para a mãe, para a esposa, dá banho à menina, hoje eu quero passear com ela, quero dar uma volta. Como era o hábito do pai, sempre fazia isto. A mãe dá banho à filha, roupa bem bonita, ela estava lindíssima. O pai leva a filha, estão indo. O pai vai até, aí lá era mato aquele tempo, né? Até as montanhas, o pai está andando com a filha. A filha pergunta ao pai, onde é que a gente está indo? O pai, onde é que a gente está indo? O pai fez de surdo, cego e mudo. Só continuou. A filha, pai, onde é que a gente está indo? O pai nada, não respondia. Até que o pai chega a uma altura, num local, ele começa a cavar. Começa a fazer um buraco e a cavar. A filha pergunta, mas o pai, por que estás a cavar? Estás a sujar todo o teu corpo. o pai continuou surdo. Até vem na história, minhas irmãs e irmãs, quando a areia, a poeira, caía nos pés do pai, na roupa, a menina ia sacudir. Com aquele amor de criança, o pai a cavar, ela lançava para as costas do pai, pegava o pescoço do pai, com aquele carinho. E de repente o pai, depois de fazer a cova, pega na menina, sem mais ou menos, e atira na cova. Allahu Akbar. Atira e começa já a encher de areia. Começa a enterrar. A menina chorando, gritando: "Oh pai, o que que eu fiz? Por que está-me a enterrar viva?" O pai fez de surdo, cego e mudo. E ela foi enterrada viva. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ouvindo essas passagens, quando aquele homem confessou, lágrimas correram dos olhos do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhas irmãs, esta era a maneira como mulheres eram tratadas antes do Islã. E hoje nós dizemos que o Islã não dá direito à mulher. A vinda de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi uma bênção para toda a humanidade. Rasulullah proibiu os atos satânicos. Continuando com a nossa palestra, mas olha aqui mais alguns direitos. Eu vou começar a dizer, como o meu tema hoje é principalmente a mãe, mas vou dizer alguns direitos das mulheres. Vamos começar alguns direitos da mulher como esposa. Mulher como esposa, o que é que o Islã diz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Ad-dunya kulluha mata'." وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. O mundo todo é uma comodidade, é uma coisa perecível, vai acabar um dia. E a melhor comodidade do mundo é uma esposa piedosa. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ أَوْ كَمَا قَالَ. O melhor de entre vós é o que trata melhor a sua mulher. Então, o caráter e a conduta do marido vai se distinguir no tratamento da mulher. Se ele trata bem a mulher, diremos que o marido tem um bom caráter. Se ele não trata bem a sua esposa, diremos que o marido não tem bom comportamento. O direito da mulher é de alimentá-la, vesti-la, não batê-la no rosto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vai até o ponto de dizer: quando bater a mulher, não bate Com um pau. Deve-se bater como? As palavras de hadith são como miswak. Ou seja, ver um miswak, a gente quando escova antes do salat, tem um sunnat, né? Com aquele pauzinho. Esta é a medida máxima. O homem está proibido de insultá-lo. Insultar a mulher, ele nem pode insultá-la. E hoje, nós, minhas irmãs, a gente diz que o Islã escraviza a mulher. Olha para o Ocidente. Divórcio todos os dias. Violência doméstica. O Islã proibiu isto tudo. Esses não são os teus direitos. Como filha e irmã, o que o Islã disse? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: quem sustentar três filhas, ou mesmo número de irmãs, educando-as, e for compassivo com elas, até Allah subhanahu wa ta'ala torná-las autossuficiente. Isto é, Allah Ta'ala fazê-los casar, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala torna o paraíso obrigatório para este pai. Allahu Akbar. E os sahabas perguntaram a Rasulullah, se for só uma, ou se forem duas filhas? O profeta disse, se forem duas filhas também. E alguém, outro sahaba perguntou ao profeta de Allah, se for uma? O profeta disse, se for uma também. Allahu Akbar. Vejam o Jannat. Então, como é fácil de adquirir, tratando bem as nossas filhas e irmãs. Falando de viúva e divorciado, o que que o Islã deu direito a si? Certa vez, um sahaba, Suraqa bin Malik, sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suraqa bin Malik, ele perguntou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "O mensageiro de Allah, qual é a caridade mais virtuosa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: "Dinheiro gasto na tua filha, aquela filha que foi devolvida por divórcio ou morte do marido." Allahu Akbar. Não tendo outro sustentador fora do pai, aquele dinheiro gasto naquela moça é a caridade mais virtuosa. E outro direi da mulher, prezados irmãos e irmãs, como mãe. É o tema hoje que eu queria focar. Hoje, o Ocidente, subhanallah, diz que é dia de pai, dia de mãe. Disseram dia 8 de março, dizem que é dia da mulher. Então eu pergunto, dia de pai, acho que vai ser agora em março, né? O dia do pai. E o dia de mãe está, ainda está para vir algum tempo. Dia de pai e mãe no Islã? Allahu Akbar. Os pais que fizeram tudo para nós, a gente só dá um dia para eles. O ayat que eu acabei de recitar, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. O teu Senhor decretou que não adorasses ninguém a não ser Ele. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E que fosses bondoso para com seus pais. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Se um deles, pai ou mãe ou ambos, atingirem a velhice na tua presença, Allah Ta'ala diz: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Não digais arre. A palavra uf em árabe significa arre. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Não os reprimiu-os. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. E falai com eles com bondade, compaixão, amor. Este ayat, prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala menciona algo extremamente importante. Allah ta'ala, falando da sua adoração, dando a ordem que não adore ninguém a não ser Ele, Allah ta'ala, lado a lado, menciona que temos de ser bondosos para com os nossos pais. Isto quer dizer, em outras palavras, que depois da adoração de Allah Ta'ala, a coisa mais importante na vida do ser humano é tratar bem os seus pais. Mas Allah Ta'ala aqui, Allah Ta'ala diz uma palavra, ainda que al-kibar, na velhice. Portanto, prezados irmãos, tratar bem dos pais não há idade, não há raça, não há cor, não há religião. Isso é a coisa do Ocidente, que diz que é uma vez por ano, é o dia do pai, da mãe, compra algumas flores. Oh, mamãe, eu gosto muito de ti. É um dia por ano. Não. O Islã não é isso. O Islã diz não há altura. Mas nesta época, Allah Ta'ala toca mais a velhice. Por quê? Allah Ta'ala toca a velhice, dá mais ênfase à velhice. Por quê? Porque a gente bem sabe, quando os pais atingem a velhice, tornam-se mais... entre aspas, a gente diz, não é para lá, não é chatos. Tornam-se mais, ficam crianças de novo. Eles tornam-se mais qualquer coisa, ficam zangados. Qualquer coisa, ficam aborrecidos. Então aí Allah Ta'ala quer nos testar. Subhanallah. Então Allah Ta'ala quer testar esse servo. Você, a tua mãe já é velha hoje. Ela já é uma, como você chama, né? Muito velhinha. Fala muito, zanga. Você, rapaz, estou cansado eu. É isto? Tua mãe falou que estava cansada quando você fazia as suas fezes na cama? A tua mãe disse que ela estava cansada quando você chorava às altas horas da noite? A tua mãe estava cansada quando ela fez de tudo por ti? A tua mãe estava cansada quando ela carregou-te por 9 meses? A tua mãe estava cansada quando ela suportou as dores do parto? Isso você esqueceu. Hoje diz, estou cansado de si. Allahu Akbar. E por isso que Allah Ta'ala dá mais ênfase neste ayat, quando eles atingirem a velhice. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, Allahu Akbar, não são minhas palavras, são palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A pessoa que amanhece e tem os seus dois pais, mãe e pai vivos, é como aquela pessoa que tem duas janelas ou portas de Jannat abertas para ele. Mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Não digais a palavra ar. A palavra uf, a gente traduzido para português, significa todo tipo de palavra que possa causar descontentamento para o pai, inclui isto. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Os ulamais até vão de opinião a dizer que muitas das vezes os pais, a mãe, fala, fala, fala. Depois, no fim, você respira fundo. Acabou de falar. Isto também está incluído. Nem aquele suspiro que você diz, essa velha acabou de falar tudo. E aqui, prezados irmãos, eu sempre falo nas minhas palestras. Hoje em dia, uma coisa que quando eu ouço, eu fico muito, muito, muito triste. É a palavra velhos. A velha está em casa? Não, a velha saiu. Mas o que é isto? É, hoje ela já é velha, né? Amanhã, ontem, ela já não era velha. Hoje ficou velha, porque atingiu uns 50 ou 60 anos. Já é velha. Ele já é velho. Não. Irmãos e irmãs, principalmente aos jovens, não são palavras de a gente chamar os nossos pais. Tem que chamar com o nome. Como o Corão diz, com Ibrahim alaihi salam, quando dava da'wat ao seu pai, que não era muçulmano, logo, que era um idólatra, ele não chamou pelo nome, não chamou pelo velho. Ele disse, Ya Abati, ou Ya Abajan, ou meu querido pai. Nunca chamou pelo nome. Mas hoje, essa palavra, o velho, a velha, tem que acabar na nossa sociedade. Temos que agir como muçulmanos. Então Allah Ta'ala diz, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dirigei-lhes a eles com afeto, com muhabbat, com amor, com compaixão. Um grande sábio, ele diz que você quando fala com seu pai, quando tiver a falar com a tua mãe ou pai, fale desta maneira, como aquele escravo. Ouçam bem, prezados irmãos e irmãs, como aquele escravo que fugiu do seu mestre e ele foi encontrado. E ele agora está diante do mestre, do seu patrão. Como é que ele vai falar com o patrão? Você tem que falar daquela mesma maneira com os seus pais. Allahu Akbar. Mais à frente, Allah Ta'ala diz, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ, baixai sobre eles aquela asa de compaixão. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, e sempre faz o dua. Oh meu Allah, tenhai pena deles, como eles tiveram pena de mim, criando-me desde pequenino. Olhar para eles com amor, com muhabbat. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, antes de falar este hadith, meus irmãos e irmãs, eu lanço uma pergunta no ar. Todos já fomos para Hajj? Não, né? Muita gente não teve oportunidade de fazer Hajj, nem oportunidade de fazer Umrah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós esta oportunidade de visitarmos Mecca e visitarmos Medina. Amin, ya Rabbal Alamin. Mas há um hadith que se a gente seguir este hadith, a gente terá o thawab de um hajj e umra aceite. Muitas vezes pessoas vão para hajj, mas eles anulam o seu hajj, tragam o hajj devido a pecados, etc. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ يَنْظُرُ وَالِدَيْهِ نَظْرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجًّا مَبْرُورًا. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ نَظْرَ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ. قَالُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَثْيَبُ. الله أكبر. Nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse, quando aquele filho piedoso, aquele obediente, quando ele olhar para os seus pais, não aquele olhar que a gente olha hoje. Epa, este senhor. Alguns bagunça de dizem que Allah nos afasta. Eu já ouvi palavras para os irmãos. Quando este pai vai morrer? Quando é que esta senhora vai morrer? Estou farto. Queremos a herança. Allahu Akbar. Não com aquele olhar. Não com aquele olhar de raiva. Porque o pai te repreendeu. O pai educou-te. Aquilo que estava errado. Não. Olhar com amor, com compaixão, com aquele muhabbat, com aquele carinho. O que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse? Allah Ta'ala escreve-lhe-á, Allah Ta'ala dar-lhe-á, por a cada olhar, um thawab de um hajj e de um umra aceite. Allahu Akbar. Os sahabas perguntaram aos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó profeta de Allah, mesmo se ele olhar para os seus pais, mãe ou pai, 100 vezes por dia, Allah Ta'ala vai dar 100 hajj? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, Naam, Allahu Akbar wa Athiyab. Sim, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é compassivo, é misericordioso, ele vai dar este thawab, inshallah. Allahu Akbar. Hoje em dia, como já estamos muito perto do Qurb Yawm al-Qiyamah, estamos perto do dia do juízo final. Por que eu digo isto? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: quando estiver a aproximar a hora do juízo final, um dos sinais será: a'ta ar-rajulu imra'atahu wa a'ta ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsa abah. Quando estiver a aproximar a hora do juízo final, o que acontecerá? O homem será obediente para com a sua mulher e será desobediente para com a sua mãe. Adana sadiqa wa aqsa aba. Ele vai aproximar mais do amigo e vai se distanciar do próprio pai. A gente não vê isto? Diariamente. Diariamente. Pessoas têm vergonha de dizer que esta é minha mãe e meu pai, porque já são velhos. Hein? Têm cabelo branco. Allahu Akbar. Certa vez, veio um sahaba perante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulullah, man ahakku bi husni sahabati. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a quem eu possa mostrar mais bondade? A quem eu posso mostrar mais bondade? Quem é a pessoa que merece mais? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: Ummuk, tua mãe. Qala, ele pergunta de novo: Thumma man? Depois quem? Qala ummuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responde: tua mãe. Ele pergunta pela terceira vez: thumma man? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responde: ummuk, sua mãe. E na quarta vez que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: thumma abak, depois teu pai. Então, oh minha querida mãe e irmã, olha os direitos que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. O pai nunca pode virar mãe. Este direito é só para ti, só. É só para a irmã, é só para a mulher. É um direito que Allah ta'ala exclusivamente deu à mulher. De ela ter o valor de ser mãe. De ela ser aquela pessoa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Jannah tahtu aqdami al-ummahat. Que o paraíso está debaixo dos pés das mães. E hoje o Ocidente diz que a gente não deu valor à mulher. Hoje, principalmente, a gente nota nas casas, quem desobedece mais às mães são as nossas irmãs. As mães jovens, né? As mães jovens, há uma grande intriga entre mãe e filha hoje em dia. Veio um sahaba perante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulullah, eu tenho uma mãe que tem um temperamento muito mau. Eu não consigo mais. Ela fala muito, tem um temperamento que, epá, eu não consigo. O profeta disse, olha, são palavras do hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: o temperamento dela é mesmo assim, como você está a dizer? O temperamento dela não era assim tão mau quando ela carregou-te por 9 meses? O temperamento dela não é assim, não era assim tão mau quando ela te amamentou, fez de tudo por ti? E você nunca vai conseguir pagar os favores da mãe? Aquele sahaba disse que não. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, eu já paguei os favores da minha mãe. Oh, o profeta perguntou: já pagou? Como é que você pagou os favores da tua mãe? Ele responde: o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, eu carreguei a minha mãe quando fui para Hajj nas minhas costas e eu fiz tawaf com ela. Naquele sol ardente de Meca, eu carreguei minhas mães nas costas por vários quilómetros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: isto que você fez não equivale a 1% da dor do parto. Allahu Akbar. A mãe. Mãe é uma palavra que todo indivíduo, quando ouve, é uma palavra que amolece o coração. Amor de mãe não é igual. Amor de mãe não é igual. Dua da mãe não é igual. Subhanallah. E a pessoa que dar dificuldade à mãe, não há castigo igual. 3 coisas precisas, irmãos. O amor da mãe não é igual. Vocês já ouviram falar de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu? É que o nosso conhecimento, a nossa religião é muito fraco. Se eu dissesse, vocês já ouviram falar de Ronaldinho? Já ouviram falar de o nome de um kafir, de um jogador? Todos, conheço tão bem. Eu podia ontem dizer, ele está casado com tal, divorciou. Não, ele vive naquela casa, tem uma mansão aí, tem isto aí. Isso sabem. Agora, conhecem quem foi Abu Huraira? Não. Subhanallah, isto mostra, prezados irmãos e irmãs, quanto conhecimento religioso a gente tem. Abu Huraira foi aquele sahaba que narrou mais ditos e ahadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Como a gente diz na língua árabe, kathiru riwaya. Ele é a pessoa que narrou mais, ouviu mais e narrou mais. Os comentadores do hadith dizem que ele narrou 5.374 ahadith, ele narrou. Subhanallah. Era um grande sábio. Era um sahaba, grande sábio. Nos sahabas já havia aqueles álimos, sábios, aqueles que sabiam mais ahadith de coro. Este sábio, prezados irmãos, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, um sahaba muito chegado a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O que acontece com ele? Depois da partida de Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nunca ia para Hajj, sempre estava em Medina, na cidade de Medina. Ele tinha desejo de ir fazer Hajj. Quando era a época do Hajj, ele ia e encontrava com aqueles homens, os Hajjis que iam para Hajj. Cumprimentava um por um. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Lembram-nos do Hajj. Ia até as caravanas, com lágrimas nos olhos, ele voltava sem poder ir fazer Hajj. Mas não porque ele não tinha meios e possibilidades para o tal. Tinha possibilidades. Tinha condição física, estava saudável, podia ir fazer Hajj. É, mas sabem por que ele não ia fazer Hajj? Subhanallah. Porque ele tinha uma mãe já muito idosa. Tinha uma mãe muito idosa que não permitia de fazer Hajj. Alguém um disse certa vez, ô Abu Huraira, por que você não vai para Hajj? Ele disse, tenho minha mãe, quem vai cuidar dela? Ele não separava-se da mãe por um segundo. Ia de manhã, trabalhava, arranjava o risco halal e voltava, ficava com a mãe. Certa vez alguém disse ao Abu Huraira, você por que não arranja uma empregada? Deixa ela cuidar da mãe. Pelo menos assim, você vai estar mais livre para os outros afazeres. Subhanallah, olha para a resposta desse sahaba. Allah, se fosse noite hoje em dia, é verdade. Epa, também é melhor deixar. Põe na casa dos idosos. Abu Huraira não disse, põe na casa dos idosos. Abu Huraira não disse, sim, arranja uma empregada. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha pena dele, que Allah subhanahu wa ta'ala eleva os seus graus. Abu Huraira respondeu, radiallahu ta'ala anhu, como eu vou perder esta oportunidade de adquirir Jannat em minha frente? Subhanallah. Tendo Jannat aqui à minha frente, porque eu servindo a minha mãe, criando bem dela, tomando conta dela, o Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala, vai facilitar-me a entrada no paraíso. Subhanallah. Essa era Abu Huraira. Prezados irmãos e irmãs, e hoje em dia, como os pais são tratados? Como a mãe é tratada? Subhanallah. Muitas das vezes, a mãe, coitada, porque ela agora já é velha, ela já não consegue trabalhar, os filhos é que a sustentam, ela tem que ouvir muitas coisas. Se a gente pudesse abrir o coração dela e ver o que é que ela tem por dentro, mas ela, coitada, não tem onde ir, ela tem que ouvir tudo. O filho volta bêbado, zanga na mãe, mas a mãe, coitada, ela tem que travar, porque se ela for embora, quem vai sustentar? Queridos irmãos, é tempo de refletir, é tempo de pensar e é tempo de fazer toba e aproveitar esse Jannat que está à nossa frente. Prezados irmãos e irmãs, Hazrat Musa alaihi salam, a gente conhece bem quem foi Musa. Musa alaihi salam foi um grande Nabi. Foi aquele profeta que falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah ta'ala diz no Quran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala falou diretamente com Musa alaihi salam. Musa alaihi salam, ele ia para o monte Tur, ia falar com Allah ta'ala. Sempre quando ele ia encontrar-se com Allah ta'ala, Allah ta'ala, Deus nosso Allah, falava com Musa com amor, com muito narme, com muita calma. Mas certa vez, Musa alaihi salam, quando foi ter com Allah ta'ala, para receber a wahy, a revelação, conversar com o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala estava a falar já num tom diferente. Estava a falar já com mais grandeza, como ele é o grande, ele é o poderoso, com mais poder. Então Musa alaihi salam perguntou a Allah, e eu quando vinha sempre, você falava comigo com um tom mais suave, mais calmo, com muito narmi, como a gente diz em urdu, com muito narmi, com muita calma, etc. Mas hoje, Allah, o que que eu fiz? Caiu no sajda, começou a chorar. E Allah, o que que eu fiz? Por que o teu tom hoje mudou? Hoje o seu tom mudou. Olha a resposta de Musa, de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala diz, Oh Musa, você sempre, quando vinha ter comigo, você ia ter com a sua mãe. Você ia ter com aquela mulher que já é de idade, já é idosa, a sua mãe já velha, tu ias ter com ela. Pedias dua à tua mãe fazia dua para ti. Então, quando tu vinhas até mim, vinhas falar comigo, eu... Por compaixão, por rahmat, por misericórdia, por pena da tua mãe, eu também, o meu lahja, o meu tom de falar contigo mudava, falava mais suave. Mas, ô Musa, hoje a tua mãe já partiu deste mundo, a tua mãe já velha já partiu deste mundo. Tu, quando vens falar comigo, não levas duas dela, é por isso que hoje estou a falar contigo desta maneira. Allahu Akbar. Prezados irmãos e irmãs, é tempo da gente refletir e pedir toba e não seguirmos o Ocidente. Vamos deixar de seguir o Ocidente, não criar casas para os idosos, mas sim ter a nossa mãe conosco, tratar bem delas, e desta maneira a gente vai ter o Jannat, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, hoje em dia, coisas que falar na rádio é pouco difícil, mas temos que ser francos, né? Um grande problema que existe é sempre ouvir dizer: mãe e nora, sogra e nora é como que? Dizem que é gato e rato, né? Allahu Akbar. Tom and Jerry, né? Allahu Akbar. Onde se viu isto? Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. E minhas irmãs, estou-vos a dizer, vocês são casadas. Vamos tentar, nós temos de tentar no máximo fazer o quê? Educar o nosso marido a valorizar a mãe dele. Muitas das vezes, você puxa o marido para teu lado. Hoje é fim de semana. Ah, mas não. Semana passada estamos em casa da tua mãe. Hoje em casa da tua mãe. Sempre? Ah, estamos cansados. Vamos passear. Não. Você tem que fazer o quê? Criar aquele amor. Dizer, hoje vamos visitar a tua mãe. Quer tratar ela como a tua mãe. Se ela mãe teu marido, é tua mãe. Oh, minha irmã, não sejas a causa do teu marido entrar no fogo do Jahannam. A gente bem sabe aquela passagem muito famosa. Havia um homem chamado Alqama. O riwayat, o hadith, é narrado por Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ele diz: Kana fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shabun yusamma Alqama. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam existia um jovem chamado por Alqama. Kana shadid al-ijtihad. Ele era muito esforçado. Kana shadid al-som wal-ibada wal-salah. Fazia muitas orações, fazia muito jejum, dava muita caridade. Ela era, mashallah, como a gente diz, muito religioso, obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaruba al-maut, chegou a hora da morte, e ele estava no sakrat, estava já à beira da morte. Subhanallah, um homem que fazia 5 orações diárias, um homem que dava caridade, construía as mesquitas, fazia muitas coisas, mas estava a hora da morte, e o que aconteceu? A esposa dela, a esposa dela enviou algumas pessoas para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse: vão até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e digam para que ele venha ver ou mande alguém ver a situação do meu esposo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'tha Aliyan wa Ammar wa Bilal wa Salman faqal idhhabu ila Alqama fanzuru ma halu. O Ali, o Salman, o Ammar, o Bilal, vão até o Alqama e vejam a sua condição. O que está acontecendo? E os sahabas chegam até esse homem, Alqama. O que eles veem? Subhanallah. Eles veem que Alqama não conseguia recitar o kalima La ilaha illallah. Subhanallah. O kalima não saía da sua língua. Ele não conseguia recitar o kalima. Os sahabas deram talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mas nada, o homem não conseguia. Eles vêm, voltam até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então eles disseram ao Bilal: idhhab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vai até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e informa-lhe a respeito do homem. Quando Bilal chega até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e informa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta: ô Bilal, alahu abawan? Alahu abawan, os pais dele ainda estão vivos? Qala Bilal, amma abuhu faqad mat, wa lahu ummun kabiratu sin. O seu pai já faleceu há algum tempo, Mas ele tem uma mãe. Ele tem uma mãe já de idade avançada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Ya Bilal, idhab ila ummi Alqama, faqri minni salam. Oh Bilal, vai até a mãe de Alqama e dá meus salams a ela. E diga a ela, in qadirti ala al-masir, se ela consegue vir até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que ela venha. Mas se ela não conseguir, eu próprio, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu vou até ela. Quando Bilal, radiallahu ta'ala anhu, chega até o pé do mãe do Alqama, faqara salam, deu os salams de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ela respondeu, e ela diz, ana haqqu bityani, eu tenho mais direito de ir até o profeta de Allah. Ela pega a ansa, pega na bengala, já assim, toda velhinha, ela vem até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando vê a mãe de Ummi Alqama, já com a bengala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta, ya Ummi Alqama, usduqni, oh, mãe de Alqama, fala a verdade. فَإِنْ كَذِبْتَنِي, se você mentir, já anil wahy, então a revelação virá pela parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Fala a verdade, não minta. كَيْفَ كَانَ حَالُ عَلْقَمَا, como era o Alqama? A mãe começa a responder, meu filho, que há que na? Meu filho era o quê? Subhanallah. Meu filho, كان شديد الصوم, شديد الاجتهاد, شديد العبادة. Meu filho fazia muita adoração, dava muita caridade. كان يتصدق بكذا درهم. Ele dava tantos dirhams, tanto dinheiro, fazia de tudo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta, eu me alqama, e eu não perguntei a relação entre ele e Allah. كيف كان حاله وحالك, qual era a tua relação com ele? Subhanallah. Aí a mãe responde, Ya Rasulallah, inni alayhi sakhita. Allahu Akbar. Prezados irmãos, ouçam com muita atenção. Oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu estou zangada com Alqama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta, Ya Umi Alqama, por quê? Esta é a razão que eu queria que as mulheres que estão casadas principalmente ouvissem com muita atenção. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, por quê? Quando pergunta, ela responde, Ya Rasulullah, li'annahu yu'thiru zawjatahu alayya wa yu'tiha wa ya'sini. O profeta de Allah, eu estou zangado com meu filho, porque ele dá mais valor à mulher do que a mim. Ele dá tudo à esposa e não dá nada a mim. Allahu Akbar. Este era o motivo da zanga da mãe. E hoje em dia, prezado irmão, o que acontece conosco? É por isso que eu logo disse no princípio, as nossas irmãs, nós temos pedir dó a Allah, que Allah não faça de nós sermos o meio e a causa do nosso marido entrar no fogo. Temos que tentar criar amor entre a mãe do marido, como você, sogra e nora. Continuando com a história, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam logo diz, Ya Bilal, idhab, wajma' hataban kathira hatta ahruqahu bin nar. Bilal, vai e vai levar muita lenha. Vai, apanha muita lenha, a gente vai juntar a lenha, vamos fazer uma fogueira, hatta ahruqahu bin nar, até que eu possa queimar Alqama. Como eu disse, amor de mãe não é igual. Ma ki muhabbat jaise nahi hota hai. O amor de mãe não é igual. Subhanallah. Quando a mãe ouviu aquilo, que o seu filho vai ser queimado à sua frente, Allahu Akbar, a mãe de Alqama logo diz, Ya Rasulallah, ibni, meu filho, wa thamaratu qalbi, o fruto do meu coração, yahtariqu bayna yadayya, vai se queimar em minha frente, kaifa yahtamilu qalbi, como meu coração vai conseguir, Allahu Akbar, ma ki muhabbat, esse é o amor da mãe. Rasulullah diz, a Ummi Alqama, azabullah ashad, o castigo de Allah é mais severo. E diz, Ya Ummi Alqama, ma dumti alayhi sakhita, lam yanfa'uhu sadaqatun wala salatun wala sawmun. O mãe de Alqama, sempre que estiver zangada com ele, o seu jejum, caridade, salat não lhe vai beneficiar. Assim que a mãe ouviu aquilo, ela levanta as mãos para o céu e diz, Ashhadu Allah ta'ala fi samai, wa anta ya Rasulallah, wa man hadarani, inni qad raditu bi Alqama. Ela diz, Ya Rasulallah, eu testemunho Allah onde que ele esteja lá no céu. E a ti, e você, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e a todos aqui presentes, que eu estou satisfeita com Al-Qama. Quando ela diz isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, Ya Bilal, اذهب الى ام علقما vai até علقما para gente ver se a mãe falou a verdade ou não, se ele já está conseguindo recitar o kalima ou não. Pode ser que a mãe falou aquilo com vergonha de mim. Bilal radiyallahu ta'ala anhu, quando chega até علقما, o filho, o علقما estava recitando la ilaha illallah muhammadur rasulullah e parte deste mundo. Subhanallah. Depois do enterro, depois de tudo, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qam, levantou e disse: Ya ma'ashara al-ansar wal-muhajirin, man faddala zawjatahu ala ummi fa'alayhi la'natullah. Allahu akbar. Rasulullah diz: O ansar, são os residentes, socorristas, residentes de Medina, wal-muhajirin, os emigrantes de Meca. Aquele dentre vós, em toda a humanidade, e para nós também, aquela pessoa que dar mais valor à sua mulher do que à sua mãe, fa'alayhi la'natullah, que a praga de Allah caia sobre esta pessoa. Rasulullah, minhas irmãs e mães e irmãos, é aquele homem que nunca amaldiçoou ninguém. É aquele homem que nunca lançou pragas para ninguém. Rasulullah, neste hadith, lança praga para aquele que dá mais valor à mulher do que à mãe. Por isso, temos que fazer toba, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que a gente trate os nossos pais como o Islam ensinou. E por isso, meus prezados irmãos, este é um grande valor da mulher. E a gente bem sabe, uma coisa eu vos digo, prezados irmãos e irmãs, estimados ouvintes, o castigo que você faz, o pecado que você comete aqui no mundo, você vai saborear no Akhirat. Mas o único pecado que você comete e vai saborear aqui no mundo é a desobediência para com os pais. Você desobedece eles aqui no mundo, Allah, antes da tua morte, vai te fazer saborear este pecado. Por isso, vamos fazer toba, vamos tratar a mãe como ela merece. Quem tem pai, quem tem os dois pais, mãe e pai, é uma grande dádiva de Allah. Cuide desse Jannat que ainda está contigo, quem já não tem pai. Quem tem um deles, aproveite. E aqueles que já perderam os pais, prezados irmãos, o que a gente deve fazer? Certa vez um sahaba veio a Rasulallah, como é que a gente pode beneficiar os nossos pais depois da sua morte? Rasulullah respondeu por três coisas. Primeira coisa, istighfarun lahuma, pedir perdão em seu favor. Segunda coisa, ufi ahduhum ahdima, preencher todos aqueles compromissos que eles haviam feito. E a terceira coisa, tem que manter bons laços com os amigos dos pais. Com essas três coisas, prezados irmãos, desta maneira a gente vai beneficiar os nossos pais depois da morte. Então era mais ou menos este o tópico para esta semana. Mas, prezados irmãos, só para ultimar aqui, algo muito importante. Eu, como está a falar do direito da mulher, e bom, foquei mais sobre a mãe. Hoje em dia, prezados irmãos e irmãs, o grande problema que a nossa jovem muçulmana, que hoje em dia ela enfrenta, qual é que é? Hoje em dia, um dos grandes desafios da mulher, qual é que é? É de se vestir como muçulmana. A gente sabe, normalmente, eu costumo ver umas molana, Sheikh, isso de mulheres andarem com lenço, com esse calor, vocês não têm pena das mulheres? Allahu Akbar. Agora eu pergunto, minha irmã, aí em casa sentada, você quer viver como o Ocidente vive? O teu preço ficou tão barato para se vender uma escova de dente, até um pneu de trator, sem a tua imagem ao lado, hein? Não se vende? O Ocidente utiliza-te de tudo. Houve um tempo que a gente sempre dizia que duas coisas protegem-se muito. Uma coisa é o dinheiro e outra coisa é a mulher. Mas hoje em dia o que aconteceu? Já não se respeita. O dinheiro guarda-se no banco e a mulher põe-se na rua. A gente diz que o Islã considera a mulher como uma joia. Você contém pedras preciosas, joia, onde é que você guarda? Deita no chão, no carro, qualquer lado. Não, onde é que põe? Onde é que você põe? Numa caixa, bem guardadinha. É assim que o Islã ensina. Então, minha irmã, irmã, mãe, você vestir-se como muçulmana, você está a fazer o quê? É a sua dignidade, a sua honra. As mulheres têm que saber valorizar o seu estatuto. No Ocidente, minhas irmãs e irmãs, o que acontece? A estrutura familiar acabou. Violência doméstica, divórcios, raptos. A mulher tem que lutar arduamente para conseguir sobreviver. Lutou décadas, séculos, para conseguir os direitos de liberdade. Sacrificou e renunciou muitos dos seus direitos naturais. Mas mesmo assim, o que ela conseguiu? Ela não conseguiu alcançar o que o Islã estabeleceu para a mulher muçulmana. A mulher muçulmana, hoje, para ultimar, o único aspecto que eu imploro, peço às minhas irmãs, pensam nisto. Pensam neste hadith que eu vou ultimar a palestra. Os grandes desafios da nossa irmã é vestir-se bem, como muçulmana. Porque o vestuário de uma mulher revela a sua religião e o grau da sua crença. A mulher muçulmana deve embelezar-se como deve ser. Com honra, dignidade, castidade, pureza. Ela deve evitar todas as ações e gestos que possam excitar a paixão nas pessoas. Claro, exceto para o seu marido. Mas é muito lamentável que muitas muçulmanas exponham o seu corpo para agradar e atrair homens estranhos. Só se vestem bem quando vão a casamentos, mesquitas, Ramadã, aí daí vestem. Mas em casa está toda assim. Não. E por quê? Porque elas tentam imitar ou não muçulmanos. Rasulullah disse, Man tashabbaha bilqom fahuwa minhum. Ô irmã muçulmana, se você imitar aquela brasileira que anda daquelas sainhas curtas, você num dia de Qiyamah vai se levantar com elas. Eu deixo as minhas irmãs com este hadith para vocês pensarem e analisarem. E um dia, inshallah, vão agradecer as minhas palavras. Não são minhas, são palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O hadith que eu deixo é, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, dois tipos de gente que eu não vi estarão no fogo. As pessoas que trazem consigo chicotes como rabos de bovinos, com os quais chicoteiam as pessoas. Segunda coisa, Rasulullah diz, e mulheres vestidas e simultaneamente nuas, requebrantes e que fazem requebrar, cujas cabeças parecem balançantes corcovas de camelos, os penteados que hoje existem, né? Essas não entrarão no paraíso, nem alcançarão a sua fragrância. Irmãs e irmãs, teu direito é de vestir-se muçulmana, andar bem tapada, aí tu vais manter a dignidade, vais manter a tua castidade, não liga para o Ocidente, o mundo é pouco tempo, são 50, 60 anos, tenta travar os teus desejos, eu sei que você quer vestir-se como outras não muçulmanas, quer passear, quer usar o fato banho, quer ir para a praia, minha irmã, trava esses desejos que inshallah, amanhã no dia de Qiyamah, Allah Ta'ala vai te dar tudo de bom e do melhor. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. De louvar essas exortações. Espero que essas exortações já chegaram no seio de toda a humanidade, em especial daqueles que estão ligados com este canal neste preciso momento. Brevemente vamos aqui lançar algumas questões que nos chegaram através da nossa caixa de mensagem, mas também de lembrar os ouvintes que vamos dar oportunidade. Tenho aqui a primeira questão que diz... Não falo com a minha mãe por um período de 6 meses, por um motivo muito simples, conforme diz. Casei-me com alguém que a minha mãe não gosta. É a razão pela qual eu não falo com ela. Qual é o que é que posso fazer a respeito dessa questão? Bom, se compreendi bem a pergunta, ele diz que casou com alguém que a mãe não gosta. E ele já não fala com a mãe ou a mãe não fala com ele? A mãe não fala com ela por este motivo. Por este motivo, né? Bom, aqui há duas coisas. Primeira coisa, certa vez um sahaba foi perguntado assim. Eu casei com uma mulher, mas o meu pai que eu dou a divórcio. Né? Então, Rasulullah, aquele sahaba respondeu, ele disse o quê? Que al-jannat tahta aqdamil ummahat. Que o jannat está debaixo dos pés das tuas mães, da tua mãe. Então, o sahaba não respondeu, ele deu o hadith. E uma passagem idêntica a esta, a gente conhece Umar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu, certa vez ele pediu ao seu filho Abdullah bin Umar, que divorciasse a mulher, que desse divórcio. Hazrat Umar, radiallahu ta'ala, o filho foi ter com o profeta de Allah e disse que meu pai está pedindo que eu dê divórcio à minha mulher. Rasulullah disse, obedeça ao seu pai. Agora, aqui acontece o quê? São duas coisas. Por que que a mãe está zangada com ele? Então a gente tem que ver a causa. A moça é muçulmana ou não? A moça tem din ou não? Tem caráter muçulmano ou não? Porque os pais só têm direito de interferir, né, no casamento do filho quando ela arranja uma moça que não dá para ele, que não é muçulmana, que não tem din, que vai estragar a sua vida, aí sim, aí os pais têm direito de dizer que meu filho, se você casar com esta, eu não falo mais contigo. Tem todo direito, aí você tem que obedecer a sua mãe, porque é para o teu bem. Mas se for por outro motivo, as coisas mesquinhas, que a mulher é assim, não costuma me visitar, então a gente aquilo tem que tentar fazer doá e tentar criar uma paz entre o filho e a mãe. Mas eu aconselho que o meu irmão, ele tem que tentar fazer, o que eu aconselho ele, que ele vai ter com a mãe e pergunta, mamã, por que está zangada comigo? Algo de errado? Para eu possa saber. E ele próprio tem que tentar ir buscar esse Janet, porque o que eu me disse, ele não pode deixar a coisa ficar assim. É um ato incrível, não falar com a mãe? Não, meu irmão. Vai e fala com a mãe e tenta explicar quais são os motivos da zanga da mãe. Jazakumullah khaira wa barakallahu fi. Temos aqui a segunda pergunta, diz, deixei de falar com a minha irmã por um motivo muito importante, de acordo com o meu conhecimento. Deixei de falar com ela por ela ter deixado de usar o hijab. Será que o meu argumento torna-me pecadora? Mashallah. Fico muito contente por saber que em Moçambique, aqui em Moçambique, temos pessoas com esse jazba, com essa vontade de praticar o din. A pergunta do meu irmão vem a propósito da passagem que certa vez, Abdullah bin Hazrat Hanzala, se não estou em erro, um sahaba, ele disse ao sobrinho, ô meu sobrinho, você tem que parar desse jogo. Era um jogo que eles pegavam as pedrinhas e punham entre os dedos e lançavam. Era um jogo de crianças. Só que aqui, então, o tio vendo o sobrinho, disse, ô meu sobrinho, Rasulullah proibiu de você brincar, de você ter esse tipo de brincadeira, brincar com as pedrinhas, pode acontecer que você lança, bate o olho de alguém, etc. O sobrinho disse que está bem. Passando algum tempo, o tio vê o sobrinho a fazer aquela coisa de novo. O tio jurou que eu nunca mais vou falar contigo. Eu disse para você que está a negligenciar uma ordem do meu Nabi, do meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e você ainda está a continuar a fazer isto, nunca mais vou falar contigo. Então o argumento do nosso irmão, perante o Shariat, é permitido. Mas, eu ponho a palavra mas, existe uma coisa que se chama Silatul Rahim. Silatul Rahim significa manter laços familiares. Um lado é o hadith que eu pus, que é o argumento do irmão. E outro lado é o Silatul Rahim. Silatul Rahim significa manter laços familiares. Então manter laços familiares é uma coisa importantíssima. Então o irmão deve fazer o quê? Tem que tentar não deixar de falar automaticamente. Liga para a irmã, aconselha de boas maneiras de tudo. E deixar de falar não seria bom, porque é proibido deixar de falar com o irmão muçulmano. Todos somos humanos, erramos. Faça salam, cumprimenta com ela, inshallah, e dá mais coragem para que ela possa vir a usar o hijab. O argumento está certo dele, só que olhando para o Silatul Rahim e os outros ahadis que dizem que não é permitido deixar de falar com outro irmão, o outro lado está errado. Portanto, a gente tem que escolher a parte do meio. Isto ele tem que tentar entrar em contato e tentar explicar a ela quais são as virtudes de usar o hijab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khaira wa barakallahu fi, de aproveitar esta oportunidade de mandar uma mensagem especial para o nosso querido tio Abdulmajid Sultan, que eu sem dúvida que neste preciso momento ele está atento a escutar este programa e tenho certeza que ele está com um coração muito feliz por ouvir este tema que lhe toca e que é um tema mesmo especial. E agradeço também a alguém que mandou uma mensagem a dizer, Sheikh Jazakallah Khaira, por ter falado esse tipo de hadith e que Allah subhanahu wa ta'ala te faça vir mais vezes para falar-nos a respeito dessas questões que são questões importantes para a nossa sociedade. Vamos para outra questão. O ouvinte quer saber o que é tratar bem a mulher. Bom, tratar bem a mulher, eu digo isso no hadith. Khairukum, khairukum li ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, o melhor dentre vós é aquele que trata bem a mulher. Agora, eu como disse, existem alguns direitos da mulher. Por exemplo, tratar bem a mulher, você tem que deixar a mulher feliz. Primeira coisa que o Islam diz, tratar bem a mulher é cumprir com os deveres do matrimônio. O momento que você se casa, automaticamente, você está a assumir um matrimônio. Você tem que alimentar. Alimentação é tua responsabilidade. Vestir, um lugar para ela viver. Isso tudo são direitos da mulher. E a mulher tem que ser tratada de tal maneira, apesar dos irmãos, que o hadith diz isso, você nem pode bater ela, tem que bater com o miswak. O miswak, olha, o que você tem no miswak? Então, o direito da mulher, essas palavras, é isto, o hadith já disse tudo. O melhor dentre vós é aquele que trata bem a mulher. Então aquela mulher quiser que meu marido é bom, então quer dizer que você trata bem a mulher. E a mulher que achar que você não trata bem a mulher, aí você não está tratando bem a mulher. E Sheikh, a propósito disso também, tratar bem a mulher, obrigando ela a fazer oração, é seu dever. Não é só dar boas coisas, né? Carro, comida, casa, não. Se ela não fazer salat, você tem que zangar com ela. Se ela não pôs sal nessa moça, no badia, você zanga, né? Não é isso? Mas quando ela fez salat, você alguma vez perguntou, querida esposa, fez namaz? Não. Não, isto é errado também, né? Não é bem assim. Jazakumullah khairan wa barakallahu fi. Queria lançar outra pergunta que diz assim. O Sheikh mencionou as obrigações e deveres da mulher. E quais são os do homem? Este seria um outro tema, né, Sheikh? Um dia, a próxima oportunidade, vamos falar quais são os direitos dos homens, inshallah. Mas pronto, como ela insiste, né, vamos dar... Os direitos dos homens, qual é que é? O homem tem muitos direitos. Não é ela, acho que é o homem que perguntou, né? Sim. Só pode ser. O direito do homem, eu só digo um hadith. Eu, normalmente, eu respondo com hadith, né? Porque a gente, quando responde, diz, que aquele sheikh só está a responder. Então, quando eu respondo com hadith, assim, epá, só foi o profeta que disse, não são minhas palavras. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, disse, Ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Allahu Akbar. Isso tudo indica o direito do homem. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, aquela mulher que parte deste mundo, que morre, naquela situação em que o seu marido está contente com ela, Jannah torna-se obrigatório para aquela mulher. Então, precisados irmãos, automaticamente a gente vê o direito. E Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, disse no outro hadith, certo sahaba, ele foi para a Pérsia. Quando ele chegou lá, ele viu que os homens faziam sajda para os reis. As pessoas faziam sajda, prostavam-se para os reis. Quando ele voltou para Maca, disse, já Rasulullah, você é o nosso rei. Eu, quando estava na Pérsia, eu via que os homens, eles fazem sajda para em diante dos reis. Por que, que a gente não pode também fazer sajda em tua frente? Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, respondeu, não é permitido para nenhum homem fazer sajda para outro homem. Se isso fosse permitido, se era permitido fazer sajda, prostrar-se para outro homem, Rasulullah diz, eu, la martu zawja an tasjuda li zawjiha. Eu dava o hukum, o comando, a ordem da mulher de fazer sajda para o próprio marido. Meu irmão, na próxima oportunidade vou explicar mais direitos dos homens, mas acho que as duas já disse basta, né? Inshallah. Jazakumullah khaira wa barakallah fik. Para terminar a última pergunta, o que a mulher deve fazer quando quiser sair de casa? Será que ela sai só avisando, sem breve aviso? Qual é a explicação do Sheikh em termos de Sharia? Bom, a mulher é casada ou não? Casada. Ah, casada, tá bom. A mulher casada, a primeira coisa, ela, a gente bem sabe, no hadith vem, ela não pode viajar sem um conselho do marido. Ela não pode viajar sem um mahram. Não pode viajar sem um irmão, sem um marido, etc. Uma viagem longa, né? Que a gente considera qadr safar, que são 82 km aproximadamente. Agora, sair de casa, o modo mais propício no Islam, de acordo com Sharia, por exemplo, ela quer comprar pão lá embaixo, na padaria. Bom, aí ela não vai pedir o marido está no serviço, né? Aí não é pedido permissão. Mas pronto, se ela quer sair, quer ir visitar a mãe, quer ir visitar a tia, coisas assim, uma viagem, distâncias pouco longas, então aí é sempre bom dar o conhecimento ao marido que hoje eu não venho almoçar, hoje eu vou sair, etc. Então a conclusão será distâncias muito pequenas. Então aí não é assim tão importante. É bom, é muito bom. Mas se não puder, também o marido não tem nenhuma de começar a zangar nela. Jazakumullah khaira wa barakallah fi. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que lhe dê mais saúde e próxima semana podemos agendar, se Allah subhanahu wa ta'ala nos ajudar, falarmos acerca do valor do homem ou os direitos do homem, que é para fazermos equilíbrio e para ambos os sexos saberem quais são os seus deveres e quais são as suas obrigações. Sendo assim, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê sucesso e que nos dê força para servirmos esta religião, que é uma religião brilhante, que já tem tudo, só falta começarmos a utilizar. São, neste preciso momento, 11 horas em Moçambique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima oportunidade.